Confiro-lhes o grau de bacharéis em tretas. Tretas. Tretas. Tretas. Tretas. Academia Brasileira de Tretas. Academia Brasileira de Tretas. Academia Brasileira de Tretas. E sejam todos muito bem-vindos a mais uma Academia Brasileira de Tretas, o podcast dedicado ao achincalhamento da vida moderna e ao Brazilian Way of Life. É o espaço onde o mote é um só: desmascarar alguns dogmas, fazer desabafos sobre a real necessidade das coisas, principalmente as coisas desnecessárias, e obviamente escrachar da maneira mais amaldiçoada possível todas essas coisinhas nhenhenhé que tentam nos empurrar goela abaixo. Eu sou o Alexandre Moreira e quem vai falar agora é Walter Rezende. Hoje é seco. De novo. Putz, grilo, cara. É a lei seca. Ô, Alexandre, tá na moda esse negócio de ostentação, né? Ostentação. A gente ostenta cerveja aqui, mas não tem ostentado mais. Então, realmente aí tá em voga, principalmente no Facebook, né? Sim. Onde tentamos parecer quem não somos, exacerbando ali algumas coisas supérfluas e caras que obtemos com um esforço que poderia ser canalizado para alguma coisa muito mais útil para nossa vida, né? Verdade, as pessoas gastam uma grana para ostentar coisas... É, que realmente não agrega valor nenhum. Eu não tenho uma corrente dourada, não tenho uma corrente Você prateada. Você ostenta alguma coisa? Eu não ostento nada, cara. A única coisa bela que eu tenho é minha filha, eu boto fotos dela lá. A única coisa que eu ostento. Do resto, não dá para ostentar nada. Então, outra ferramenta para expor ao mundo, né? O seu devido lugar ali na pirâmide social é um carro caro. Convenhamos que até uma certa altura um fudido consegue maquiar ali a sua verdadeira posição econômica comprando um carro que parece ser bacana aos olhares dos menos abastados. É óbvio, né, que para deitar as mãos em um automóvel deste com um salário de poucos dígitos é necessário recorrer a um financiamento documentado ali por um carnê, né, da espessura de um Alcorão. Eu gosto quando passa uma Brasília velha e tem aquele adesivo assim, é velho, mas tá pago. Exato. Tem outro também, como é que é? Foi Deus que me deu? Foi Deus que me deu. Deus que me deu. Tem outro, não inveje, trabalhe. E é uns puta carro de bosta. Exatamente. Umas belina fudida. Isso. Não é? É isso mesmo. Não põe essa porra, caralho. Mas, Alexandre, existe uma barreira financeira ali pelos 6 dígitos, né? Que um financiamento de 90 meses não vai conseguir segurar a onda. Afinal, os bancos ainda não aceitam rins e orifícios anais como forma de pagamento, né? Quem sabe no futuro. Então, tem gente que tá deixando boga já pro gerente. Então, é essa faixa de preço só alcançada por quem não se preocupa com o que trouxe na marmita ou se o dinheiro vai dar até o final do mês, né? Que está colocada a categoria de carros onde separa os ricos, né, da patuleia. Estamos falando aqui dos SUVs de 6 dígitos, é, né? Verdade. Aquele é um caveirão, carro. Caveirão. Segundo minha esposa, é caveirão. Caveirão. Mas não vai pensando que esses carros deixam um rico mais nobre. Muito pelo contrário, porque parece que os 6 cilindros, né, e os mais de 200 cavalos de força, bancos de couro e 8 airbags, fazem dos seus motoristas as criaturas mais abomináveis do planeta. Então, eu tenho um caso que eu vou contar daqui a pouco que aconteceu comigo há 2 semanas atrás. Envolvendo uma SUV. Então, pra quem não sabe, o que é uma SUV, Alexandre? Que é o assunto dessa semana? Bom, são aqueles carros gigantes, né? Os carros grandões, os chamados Sport Utility Vehicle, ou seja, os veículos utilitários esportes, né? São aqueles bem grandões aí, sei lá, tem os SUVs de fudido, né, de carne grossa aí que o Walter falou, que não dá pra ostentar muito, que são ali aqueles Renault Duster, né? O Chery Taigo, quer dizer, Tem também aquele Lifan é zoado, zoadíssimo. Esses aí estão na faixa de uns 55, 56 mil. Esse aí, qualquer você Zé Ruela até tem. Engana, né? Uma galera, mas não dá pra. Ali no, na Cidade de Jardim você não consegue se posicionar. Na Cidade de Jardim você tem que ir de Land Rover Evoque, né? Que já custa aí mais de 230 mil pratas, dependendo ali, obviamente, da configuração. Ou você vai de Audi Q7, né? Esse aí já mais de 300 pilas. E o carro que 9 em cada 10 jogadores de futebol tem. Que é a Porsche Cayenne, né? Esse aí custa 580 mil. Caralho, esse é pagodeiro e jogador de futebol. Que tem, eu acho, cara, que eu nunca entrei numa casa que custasse 580. Tô falando nem de minha. Nunca entrei num apartamento que custasse mais que 580 mil reais, cara. Mas eu acho que o grande hit das ruas aí, os mais conhecidos, são as Tucsons, talvez, né? Também, acho que tá ali na classe dos fudidos, né? Porque não chega a 6 dígitos, né? Não chega. É só de consumo de muitos Zé Ruela, mas... Filha da puta, ele se enforca no carnê, como a gente falou, e pra tentar comprar uma porra dessa, né? Pra tentar ali... Esses dias um cara me falou aqui, mas ele quer dar um pulo muito maior do que a perna dele. Ele falou, meu sonho é uma Tucson, tô aí pensando, acho que dentro em breve. Eu falei, E o cara tá num palhozinho velho, fudido. Que cacete que o cara vai pular do palho pra Tucson. Tem que dar uma quicada no Sherry, né? Cara, a gente tava falando de carros chineses, aí falaram uma coisa que não tem nada a ver com SUV. A minha irmã conseguiu dar PT num carro chinês dentro do estacionamento do shopping. Uma pessoa que dá PT no estacionamento do shopping é o primeiro caso, cara. Devia passar no Fantástico isso. Cara, mas eu não vi o carro batido, mas eu vi a foto numa coluna. Cara, foi um amassadinho de nada, condenaram o carro PT. Mas que carro que foi? Cherry QQ. Segundo meu cunhado Max, o Cherry é tão estreito que você consegue, você ali no banco do motorista, você consegue mexer no retrovisor do lado do passageiro assim. É possível, eu já dirigi o carro que ela deu PT e eu conseguia fazer isso, e a suspensão é dura, parece que vai descolar seus rins, cara, é uma merda. Mas enfim, com tanto dinheiro sendo gasto, podemos dizer que carros assim acabam virando a extensão do pênis do proprietário. Eu acho que essa teoria é sua. Essa teoria é comum. Não, cara. Essa foi eu que inventei. Foi você que cunhou? Foi. Se eu der uma gugada aqui, não vai aparecer. Não vai. Se não tiver com o meu nome, não aceite a gugada. Afinal de contas, os proprietários tomam desses carros verdadeiras máquinas, né, de fazer amor. Alexandre, você já usou a influência de um carro para obter sexo? Ah, mas obviamente. Bom, eu acho que todo mundo já deu uma sapecada dentro do carro, né? E obviamente... Mas você ostentou? A minha pergunta é essa. Venha, garota, venha passear aqui na minha... Claro, meu Fusca branco, com besourão. Para você impressionar alguém com Fusca, você tem que recorrer a um certo target. Farol de milha, o que eu tinha no carro? Target feminino. Não, cara, aí é... Que tipo de mulher que um Fusca... É besourão. Naquela época. Estamos falando, lábia. Não, mas estamos falando. Não, lábia eu sempre fui péssimo. Mas naquela época o Fusca besourão não era ali um carro tão maldiçoado, né? Com um Kiki. Um Jerry Kiki. Mas. E nós estamos falando uma região periférica, né? Que carros melhores não iam para aquele lado. Era aí onde eu queria chegar. Então, ou seja, as moças que nos restavam. Estavam no nível do Fusca, né? mas boas garotas passaram por aquele Fusca ali, não viu, foi cara? Esse Fusca que você emprestava pros seus amigos? Pra sim, aí, ó, tá vendo? Exatamente, é como se eu tivesse uma Cayenne. Verdade, cara. Ô, Henrique, quantas vezes, quanto abate, quanta camisinha aquele maldito largou dentro do algum, Fusca? Algum filho foi gerado dentro daquele Fusca? Que eu saiba ainda não, cara. Mas... Por quê? Tá em funcionamento ainda? Não sei, eu nunca mais vi, eu sempre procuro a placa RS1338 pela cidade, mas eu acho que nem existe mais, né? Afinal, a placa era amarela. Então, o ouvinte Dimas Frazão falou que em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, existe os agroboys. Já ouviu falar nessa categoria de pessoa? Sim, sim. Os filhos dos latifundiários. É isso, né? Mesmo, ó, abre aspas pro e-mail dele. Esta categoria de ser humano são os filhos dos fazendeiros da região que vivem pra cima e pra baixo em seus SUVs ingleses e alemães para pegar a mulherada. Uma vez vi uma cena fantástica que foi protagonizada por uma garota que, ao ser abordada por um agroboy e um Chevrolet Suburban no meio da rua... Nunca ouvi falar desse carro. Ele é a... Lembra da Silverado? Lembro. É a continuação da Silverado. Ah, tá. É. Maior... Ele consegue ser maior ainda do que a Silverado. Ele não paga IPVA, ele paga IPTU. Tão grande que ele cacete, é. Cacete, nunca vi. Impressionante. E tem carro... Esse carro tem... Os designers também fizeram esses carros com cara de mal. Porque pra mim as SUVs são todas feitas com cara de mal, que é com o intuito de intimidar. Pois seja é. A parte dianteira como a parte traseira. Ah, os designers ingleses da Land Rover sabem fazer isso com bastante precisão. É, cara, você olha... Tanto que eu, quando eu tô andando no trânsito, eu não ando atrás de um carro desse. Não é pelo medo da cara de Vingador do... Esses carros parecem a cara do Vingador da Caverna do Dragão. Então eu nem ando atrás. Uma com medo de dar uma cacholetada num carro desse, eu tô fudido, né? Ficar o resto da vida pra pagar. É verdade, cara. Então eu sempre ando atrás de carro velho. Mas o que impõe, não, mas é, né? É prudente isso. Eu também não fico... Eu mantenho uma distância segura de um carro eu caro. Eu confio também no freio do meu carro. Voltando ao e-mail dele. Contou, né, que a garota foi abordada pelo agroboy, abre aspas, ela xingou, voltou no carro dela, pegou o extintor de incêndio e descarregou dentro do carro de R$300 mil do viadinho. Aí uma cena que eu adoraria ver, cara. Que excelente, né, cara? Bom, pra posicionar os ouvintes, vai que as pessoas não sabem, né, ou com relação à história, o primeiro SUV foi russo, olha só. E o nome dele era Pobeda. Eu já vi. Você viu um Pobeda, Walter? Eu vi esse carro nem no Google. Dá uma bugada aí pra vocês verem. Foi lançado em 1949, lá na Rússia, e circulam pelas ruas, olha, sabe da onde? É. Da Coreia do Norte. Coreia do Norte, cara. Será que o gordinho, o Kim Jong-un, ele usa um desses ali como carro oficial, né? Afinal, a Coreia do Norte, pra quem não sabe, é uma Cuba sem sol, né? Uma Cuba de inverno. Sem rum. É uma Cuba piorada. Uma... Em Cuba tem a mulherada bonitona, tal, né? Com as suas curvas. É ali, as coreanas, a gente sabe como é que é, né? E falando em Coreia do Norte, teve um vídeo da gente que ele tinha mandado uma história, o Paulo Briggs. Ele contou que tem um tio dele que foi trabalhar lá na Coreia do Norte. E todos sabem a fama que tem a Coreia do Norte, né? E de como o país ali se fechou muito para o mundo. E os poucos donos de carro do país, ou eles são do estado, né? Ou são estrangeiros que vão lá trabalhar. Esses estrangeiros que vão trabalhar na Coreia do Norte é para fazer funções que realmente os coreanos não têm. Não têm aptidão para fazer. Porque eles não podem ficar chamando todo mundo, né? Os espiões. E essa galera que vai trabalhar lá, passa a vida vigiada. E os carros que circulam lá, só tem uma empresa que fabrica carro, eu esqueci o nome. Ela compra desenhos de carros de outras montadoras, né? Compra o direito de fabricar carros de outras montadoras lá dentro. Olha só. Por exemplo, eles fabricam o Fiat Palio. Detalhe, fabricam em 2014 o mesmo modelo da década de lançamento na década de 90. Cacete. Você lembra aquele farol? Sim, sim, sim. Daquele jeito. Oh, que loucura. Ah, é? Quer dizer que então eles compram desenho vencido e... Exatamente. Daqui a pouco, aí eles estão do lado da Rússia ali, deviam fazer uns Lada, será que não Mas tem muito Lada russo. Mas Lada já deve ter mesmo, né? É, tem muito Lada russo. Gurgel, podia comprar os desenhos da família do Gurgel, fazer um BR-800 por lá, né? Então, mas dando sequência aqui no que falou o nosso camarada Paulo Briggs, dando sequência no e-mail do Paulo Briggs, o tio Jura ficou pouco tempo lá, mas a empresa que ele trabalha comprou uma SUV para ele se locomover. Imagina o naipe. Isso foi motivo de muita fanfarrice, pois ele passou o rodo nas norte-coreanas e para o approach ele falava que no Brasil ele era ministro da guerra. Nada mais conveniente, né, na Coreia do Norte. E ele causou um desconforto internacional, tendo que deixar o país às pressas e de forma clandestina, pois ele descobriu que tinha engravidado duas irmãs norte-coreanas. Olha que loucura, não, cara. Parece que essas evasões do norte da Coreia também são comuns. O sujeito vai pra lá pra trabalhar, pronto, uma merda, tem que sair fugido. Sair fincado, né? Meio numa lavoura de arroz com água até o pescoço, é uma bosta. Agora, Walter, uma coisa que eu acho engraçada é que a pessoa, quando entra dentro do carro ali, ela dá aquela transformada. Como a gente já citou até um episódio da Disney lá, do Pateta, o senhor volante, o senhor andante, dentro de uma SUV, a pessoa também se transforma. Ele é tomado por um poder, né, cara? Impressionante. Se acha muito superior. E uma coisa que me impressiona é como um veículo de mais de 300 mil reais não vem equipado com seta. Exatamente. Porque ninguém dá seta. Não dá. Nenhum motorista de uma SUV fodida dá seta. Não dá, cara. E esses dias eu fui acometido... Os caras do Renault Duster dá. Dá. Esses dias eu fui acometido pelo 8º abarroamento no meu pequeno carro. Que beleza. 8 batidas nesse ano. 4 culpa minha, 4 por culpa de outras pessoas. Ah, tu tá na média. Eu só bati em carro fudido e até que enfim bateu uma SUV em mim. Aí foi a última. Uma SUV bacana? Umas 2 semanas. E cara, eu confesso que eu não sei se é uma Santa Fé. Eu não conheço muito de carro, sou péssimo pra isso. Eu não sei se era uma Santa Fé, se era uma própria Tucson, alguma coisa. Provavelmente uma SUV de carne grosso. Então, aí pau, tô ali e tal, e toma aquela cachuletada atrás. E o cacete, daí eu olhei no retrovisor, tinha lá um caveirão atrás de mim, né? Falei, cacete. Daí desci, e eu sabe quando você já desce esperando um cara desse aí, o arrogantão, terno e gravata, que você tá com essa merda, tô na minha frente. Essa bosta desse carro aí. Enfim, a pessoa não saiu de dentro do carro ali, tava com todo isso filme, né? Eu fiquei esperando, desceu uma senhora com um volume assim na frente, eu não entendi um muito o que era. Não, um volume ali perto da barriga, e eu achei que era um bebê, eu falei, essa mulher tá com um bebê no colo e dirigindo, eu não entendi porra nenhuma. Ela tava com um cachorro, cara. Num sling, sabe o que é sling? Menor ideia. É aquele, parece um lençol que as mães usam pra juntar o bebê ali na frente, no peito, ali assim. E sei lá de onde é que veio, é de algum país asiático. Deve ser da Coreia do Norte. Deve ser. E a mulher saiu com um poodle ali, e o poodle ainda tentou me morder, eu tentando conversar com a mulher, o poodle latindo pra mim. Ela, ai, me desculpa, eu não vi você aí na frente e tal, e eu sequer freiei. Putz, eu tô sem tempo, o que a gente pode fazer? Eu falei, a senhora que me diz aí, né, que a gente vai... Ela, toma aqui o meu cartão, a minha seguradora vai procurar você, posso tirar uma foto do seu carro? Eu falei, pode, fica à vontade. Fotografou, tirou uma foto. Tirou um selfie, você, cara, ela e o cachorro. Cachorro com os dentes ali apontando pra mim. E cara, foi isso, ela cagou pra mim, eu imagino se fosse o contrário. Mas ela consertou seu carro? Não, ainda não, mas eu tenho que levá-la na seguradora dela. Essa é a desgraça de você ser pobre também, né, cara? Porque não dá pra se abster do carro, né, pra abandonar o carro. Vai amassando. Exato, fica tudo pro final do ano, cara. Exatamente, você só manda consertar o carro quando você não consegue mais entrar dentro dele de tão amassado que ele tá. Nas férias, que você não vai tentar não usar o carro, né? Mas foi isso, cara, os condutores de SUV, eles cagam pra nós. Férias fantásticas, né? Férias do barulho. Ah, vou esperar as férias pra reformar meu carro. Vai reformar a caranga. Mas é isso, cara. Os condutores de SUV, eles evacuam um Everest pra nós. Condutores de carrinhos. Ô Alexandre, outro relato, né, de soberba foi contado pela ouvinte Mara Queiroz, que nos disse o seguinte, abre aspas, pela manhã, estava em uma rua em Maresias quando um playboy vindo do Sirena passou com uma SUV sobre uma imensa poça d'água. Isso criou uma onda de água suja tão grande quanto as de pipeline, deixando toda cagada de água suja eu e a minha amiga em modelitos de verão. Cara, isso é um hit de ponto de ônibus, né, cara? Passa uma caranga invocada e toma ali na poça. Você já fez isso? Já encharcou alguém? Não, cara, não de propósito, como os caras fazem com a gente. De propósito eu nunca fiz. Já tomei aguada de propósito, também, mas... Aquela água podre, velha, que faz tempo que rato mija, gato caga. E ela falou que foi Maresias. Eu e o Alexandre conhecemos bem Maresias. dias. Sim, a gente porque vai surfar. Porque lá é nosso reduto. A gente vai surfar. Lá é nosso reduto eleitoral. É. Sempre que tem uma eleição... É de capa o gato pra lá. Pra gente não ficar com a consciência pesada que a gente ajudou a eleger um filho da puta, a gente vai pra Maresia, a gente junta a galera, vai pra Maresia, justifica lá. É. E Maresias é um lugar meio de soberba, né? Total, né, cara? Total. Ali é ostentação... E eu não entendo, é uma vila de pescador medita besta, é, né? Exatamente. Porque é ruas de terra... É, e cheia de buracos... Cheia de buracos... Faz sentido a menina ter tomado a jatada de água suja aí? Cercadas de casas caras, né? Muito caras. É, lugar cheio de casa cara, por que não põe um asfalto naquela bosta? Verdade, né, cara? E tem o Sirena. O Sirena, que é uma casa noturna. Que pertencia nunca... àquela Adriane Galisteu, ela era dona daquilo lá, hoje não sei se ainda é, mas é uma casa que bomba demais, né? As pessoas descem pra Maresias pra ir pra essa exatamente, balada. Exatamente, a pleboizada que fica lá em Maresias, que bando de gente, que puta que pariu. Aí que eles fazem? Eles ficam se entupindo de álcool e êxtase. Pela manhã eles vão tomar café naquela padaria lá e ficar arrumando briga. Fica mesmo, quantas já presenciamos, né, mano? Merda, cara. Sabe o que eu me lembro de, sei lá, o que aconteceu com dois playboys conversando na rua lá. Aí um pegou e falou pro outro assim, esse é muito PG. Aí eu fiquei, que porra que é PG? Ele quis dizer que o cara era muito Praia Grande. Praia Grande é uma outra praia do litoral muito mais... Muito mais modesta, né? Né? Onde há muito mais Fiat Uno do que SUV. Verdade. Mas é impressionante, mesmo naquela rua desgraçada que a gente fica lá, o que passa de caranga, invocadíssima, Ferrari, exatamente. Porsche. Ferrari desviando os buracos. Exato, cara. Que loucura que é aquilo aí. Todo mundo vai naquela sirena, eu nunca fui, eu gosto de mesmo lá no hostel, jogar sinuca. É mesmo, a gente fica tomar batendo, cerveja. Né? Olha, porque lá é cheio de gringos, os gringos não sabem jogar sinuca e o Alexandre, a gente tira todos os euros dele. A gente ganha cerveja dos trouxas gringos lá, cara. Um outro ouvinte aqui, o Arthur Pimentel, ele fez a seguinte indagação. Faz um sentido do cacete isso que ele falou aqui. Pra que um veículo 4x4 pra uma perua vestida de casaco de oncinha ficar procurando vaga no shopping? Não, cara, o veículo é muito subusado. É verdade, cara. Primeiro, SUV é um veículo utilitário esporte. Exato. Ele está circulando pelas ruas de São Paulo. E outras com capitais, essas dondocas, outras cidades. Exato, com essas dondocas de fato, como ele falou aí, como a dondoca que bateu no meu carrinho. E é subusado. Não precisa. Nunca vão usar o 4x4 dele, primeiramente. Pois é a gente que costuma ir pra Maromba, que costuma ir pra Cunha, subir, Paraty, exatamente. Via Cunha. Exato. A cara. Gente que vai em carro popular e cheio de fudido dentro. E aquilo vai raspando o assoalho no chão e tem que ficar descendo pra desatolar. Não tem nada pra desatolar, nem uma espátula de fazer misto quente. Você tem. É uma desgraça, né, cara? Olha, quem circula pelo país de carro mil sabe a bosta que é não ter uma SUV nessas horas, né? Cara, Maromba, ó, Maromba é um putz. Você que nunca foi pra Maromba, é uma cidade que fica metade dela no estado... É litoral, Walter Maromba? Não, não é montanha. É um lugar lindo, lugar fantástico. Se é metade Minas, metade Rio, que diabo que eu vou achar que é litoral, né? Não é litoral. Mas o lugar é do caralho, mas pra chegar lá, amigão, é um perrengue. Aí os fudidos sobem nos seus Fiat Palios, Gol 1000, tração dianteira... E se aventura, se não chove, já é uma bosta pra chegar naquele lugar. Se chove, eu então... Nunca fui, cara. Cara, ó, você gosta de boa comida? Eu gosto. Vá pra lá. Você gosta de belas paisagens? Eu gosto bastante. Cervejas? Sim, maconha? Sim. Agora, se você não, gosta de maconha, não, amigão... Não. Você tem que morar lá, porque lá, depois de São Tomé das Letras, é a capital mundial da maconha. E o termo marombeiro é a pessoa que... Não, mas marombeiro não é de é maconheiro. Não é o cara que vai pra maromba fumar maconha? Não, eu achava que era isso. É o cara que malha, é um marombeiro. Tá. Não, entendi. Não tem nada a ver, não. ouvintes do Academia Brasileira de Tretas, dê um curtir na nossa fanpage lá no Facebook, assim vocês ficarão informados sobre quais serão os próximos episódios do nosso podcast. Daí dá para mandar suas histórias para o academiadetretas@gmail.com. Nosso podcast é atualizado toda sexta-feira, ficamos hospedados ali no SoundCloud. E se você tem uma banda, entre em contato conosco pelo mesmo e-mail, porque ela pode rolar nos nossos BGs. E a banda desta semana, Alexandre, é uma banda muito bacana, eu sei que você conhece, Porcas Borboletas, lá de Uberlândia, Minas Gerais. Fantástica, banda do Triângulo Mineiro ali, cara. Foi indicada por um ouvinte nosso, mas nós já conhecemos. Sobe aí, Cruzeiro. Criado amor de mãe e mal criado a David Bowie. Fui criado amor de mãe e mal criado a David Bowie. Sei que tudo foi em vão, mas ao menos... Primeira SUV que eu vi na vida foi uma Explorer. Você lembra da Explorer? Da Ford. Da Ford, exatamente. Ela era uma verde metálica, parecia minha mãe falava que parece uma varejeira, manja aquele verde varejeira. Então, e foi assim, ali no começo dos anos 90, quando o Collor abriu o mercado, falou: olha, seus abastados, podem trazer o que vocês quiserem pro Brasil, porque aqui só tem carroça sempre, porque ele usou esse termo, né? Ele usou o termo, só tem carroça. Só tem carroça. E era mesmo. É verdade. A única coisa correta que o Collor falou foi isso: aqui só tem carroça. 20 e tantos anos depois eu ainda tô nas carroças. Mas enfim. Eu fiquei feliz quando ele falou isso. É. Porque eu falei: puta que pariu, vou ter um carro foda, mas ver uma Explorer, nunca tive. Então, e aí o dono da empresa que eu trabalhava, eu era um borra-botas ali, eu tinha 16, 17 anos. O dono da empresa que eu trabalhava mandou trazer uma Explorer. É mesmo? Veio de mandou navio, trazer? Veio de navio, cara. Me lembro muito bem disso. Você veio que abriu o container. Não, eu não. Ah, vai lá, Alexandre. Mas a hora lá. Que chegou, cara, o carro lá na empresa, foram entregar lá na empresa, a hora que chegou, cara, a vizinhança queria ver, sabe? Essas coisas assim. Todo mundo queria saber que carro era aquele. É mesmo, parecia ser entregue pelos alienígenas. Exatamente, parecia que tinha baixado ali um disco voador. E tinha banco de couro branco, era uma coisa absurda. Foda, que nunca tínhamos visto nas nossas vidas. E eu inventei de abrir a porta e dar uma pescoçada dentro. Quando você abriu? Aparece. Você tá fazendo aí, moleque? Ô, seu Anísio, eu só vim dar uma olhadinha. Sai daí! Caralho, eu vou botar minha mão suja dentro do carro do cara. Muito bom. Alexandre, mas o tempo passou pra todo mundo, inclusive pro Fernando Collor de Mello, que acabou voltando ao cenário político, né? Mesmo depois daquele impeachment vergonhoso que ele teve. Aí tá aí. Né? Tá aí. Mas as primaveras passaram principalmente para os carros daquela época. Que tal como uma celebridade que termina os seus dias no Recanto dos Artistas, foram perdendo ali seu esplendor e agora estão sem dignidade nenhuma, não é verdade? O ouvinte Valério Goulart, que mora lá em Brasília, falou que os suntuosos carros do passado lá na capital federal hoje são vistos vendendo caldo de cana e biscoitos na cidade satélite. Eu já vi uma Cherokee vendendo Cândida, cara. Pois é. Aberta atrás lá vendendo Pois Cândida. Ele fala em algo, ele fala exatamente nisso. Talvez seja até a mesma, você viu lá em em Brasília? Não sei onde eu vi, cara. Então, abre aspas pro e-mail dele. Semana passada eu vi uma Cherokee cheia de massa plástica, toda amassada e adaptada para vender Cândida e outros materiais de limpeza nas ruas da periferia. Não, eu acabei de lembrar, é do Netuno. O Netuno é o vendedor de Cândida que passava na rua da minha mãe. E ele vende agora o Netuno, Cherokee. Ele parecia o Netuno. E ele tinha uma Chevy 500 e ele deu o pulo que o meu amigo lá quer dar, pulando do Palio para Tucson. Ele pulou da Chevy 500 para uma Cherokee. Toda amaldiçoada. Toda desgraçada, preta, que parecia o demônio. De tanta massa. Então, voltando ao e-mail. E no speech que o vendedor mandava ali no alto-falante da SUV decadente, ele dizia que era o cheiro que limpa. É ou não não é um jeito Garrincha de terminar a vida. Fantástico, cara. Cheiro que limpa, gostei. E para fechar esse episódio, nós vamos aqui contar uma história do ouvinte Moisés Real, que nos disse o seguinte, abre aspas. Minha irmã sempre teve a ilusão de ter uma Tucson. É outra SUV de maldito, né? É, porque não tem o glamour, não, né? Tem, uma... É, virou carne de vaca. É verdade. Hoje em dia você vai no supermercado extra, o estacionamento tá cheio. Cheio de verdade. Tocando um sertanejinho aí, né? Então... É verdade. Quantas Tucsons nos postos de gasolina da periferia com as portas abertas? Tocando pisadinha. Pisadinha. Então, dando sequência aqui. Então, após vender o seu Gol 2012, a sua Honda Biz e rapar a caderneta de poupança, adquirir ali com um carnê gigante e quase ter que dar a bunda, ela conseguiu comprar o tão sonhado veículo usado. Claro. Não sei se ela estava mais feliz do que dura, mas ela saiu por aí exibindo o seu seminovo. E é claro, como não sobrou um tostão na carteira, não deu para fazer o seguro. Depois de um mês e devendo para todos os postos de gasolina da cidade, através de cheques predatados, a minha irmã... Outro hit de fudido. A minha irmã entrou no carro, que estava estacionado em uma puta ladeira, e quando ela entrou, ligou e soltou o freio de mão. Foi atacada por uma abelha e ela ficou desesperada. Começou a gritar, se estapear e se esqueceu que a Tucson, atendendo ao apelo da lei da gravidade, descia a rua cada vez mais rápida. O evento terminou com a SUV entrando pela porta de um salão de cabeleireiro, onde mocréias tentavam ficar um pouco mais aprumadas. A destruição foi total. Arrebentou com o salão de beleza dos infernos, quebrou os dentes da frente de uma manicure e deu PT na SUV. Isso já faz 2 anos. E só no mês passado ela terminou de pagar o carnê da SUV, os dentes incisivos da manicure, os móveis do salão de beleza. Acho que dessa vez ela realmente vai ter que dar o rabo pra poder comprar o seu próximo carro. Gata pra caralho. Magnífica. Gata pra caralho. Colosso de mulher. Gata pra caralho. Monumental. Gata pra caralho. Absurda. Gata pra caralho. Puta que pariu. Porque agora nessa vida eu pretendo melhorar. Se chover eu tomo chuva com vontade de molhar. Pra caralho. A sua grandeza. Gata pra caralho.